possa divagar. Estou aqui deitado só, o tic-tac do relógio que aqueço com seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Por mim, por você, hoje, amor.